Claudinho! Portal do Arrocha. Paixão! Quem sabe solta a voz e canta a Feira de Santana. Como é que é? Se quiser partir mais alto, Feira! Que delícia, que delícia! Um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, e pelo amor de Deus, canta bem alto que eu quero me ver de Santana. E eu vou e me jogar ao mar. E preciso, coloca o copo pra cima, quem tá comendo água, Feira de Santana, canta aí. Foi quis cuidar de mim, me deve mais, não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém que me ame também, que me dê carinho e me dê amor. Coloca a mão aqui no coração pra não machucar e arrocha aí. De coração, em nome de Rick Pimenta, de Unicação, vou passar a lança no lar. Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou. E com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, que está amando outro rapaz, e pela as mulheres solteiras e tanta é. E me jogar ao mar. Eu preciso saber se tem alguém apaixonado aqui. Joga a mão pra cima, pro lado e pro outro, canta aí, vai. E foi, não quis cuidar de mim. Só os homens têm coração, não rio. Quem machuca é nós. Pra cantar a Feira de Santana.